sensível, põe na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, põe na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Pula pra sus do seu bairro, pula massacre sua girlfriend. Fora da curva, além do esperado, pula up future new wave. Agora vou invadir sua goma, profana sua cama em um ritual. 762 e 8 para fala, vou roubar seu loot e o seu cap 3. Em seu login e seu IP, passei 3 noites só no speed, dropando 5, 6 gramas de MD. Eu vou rasgar a autoestrada chorando que tô tipo Sonic running de NB. When my new mixtape blow é da Piff. E se precisa, cês vão cheirar só pra eu ver. Bitcoin girando e chegando aqui. Eu tenho aquela droga que viciou você. Aquele mix bom tipo skunk e hashish. Lisergei a sua vibe, me lembra LSD. Yeah, você não quer mais outra vida. 600 opções, números pra fazer din. Contatos no telefone, eu convenço ela a vir. 600 ligações bateram no meu radinho. Mandei não falar meu nome, mandei não falar de mim. Só que falaram mentiram de novo, eu só vejo cobras que nem dia de. Tentaram me jogar no fundo do poço. Eu olho ao redor e não vejo meus manos. Eu aguardei, carreguei ultimate. Não duvidei, me levei de level. Fazendo parte do processo, eu me levo. Bigode dirigível, I'm so fucking high, so fucking right. Tudo demais, fumando demais e pensando demais. Eu penso na vida e pensando na morte. Eu deixo vestígios de DNA. Código chega por SMS. Pego o localizador do pacote. Então passa a visão pro chefe do malote. Eu sou novo e sai bote, o combate é mortal. Fala o que quiser, só fala. Eu conheço o seu discurso, é normal. Faz cê parecer tão frágil, eu quis e nada mudou. Fala o que quiser, só fala. Eu conheço seu discurso, é normal. Faz cê parecer tão frágil, eu quis e nada mudou. Sensível, pô na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera. Sensível, pô na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Homem, bomba, Paquistão, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, tão explode, seu som não aguenta. Homem, bomba, Paquistão, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão. Telefone, touchscreen, contatos, DDD, número sem face aqui, ah. Homem, bomba, Paquistão, explode, seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera.